E assim, Noite de Estrelas, teve o prazer de receber Emilinha Borba, favorita da Marinha. Boa noite, até sábado. E assim o Talco Rossen, de cético boratado e micro pulverizado, levou aos receptores de todo o Brasil Noite de Estrelas. No próximo sábado, às 20h35, aqui estaremos novamente apresentando os melhores artistas do Brasil para os melhores ouvintes do mundo, numa oferta do melhor talco, Talco Rossen.